e da gravação. Muita putaria envolvida nessa porra, viado. Tudo é culpa do filho de Aline, é. Eu bloqueio pra ti 3, viu? Ai, carai, dublinho de divulgação, eu gosto dessa porra, viu? É de CN Produções toda a vida. Solta essa porra, Italo CD, solta essa porra, vai, vai. Use camisinha, pra fazer amor. Use camisinha, essa nova moda, por favor, adere. Essa nova moda, por favor, adere. É pele na pele, é pele na pele, é pele na pele, é pele na pele, é pele na pele, é pele na pele, é pele na pele. Na chapa vai, é pele na pele, é pele na pele, é pele na pele. Swing, ó, vou trazer uma putaria nova, viu? Do jeito que PW gosta, ó. Fica de quatro, machuca o taxota. De lado, machuca o taxota. Fica de quatro, machuca o taxota. De lado, machuca o taxota. De quatro, machuca o taxota. De lado, machuca o taxota. Fica de quatro. Ei, neguinho forte, ó, pai, que putaria, velho. Fica de quatro, machuca o taxota. De lado, machuca o taxota. Fica de quatro. De quatro, vida, de quatro, vai, vai. Machuca meu shot, bota, bota, bota, bota, bota. Machuca meu shot, bota, bota, bota, bota, bota. Machuca meu shot, bota. Bota, bota em mim, machuca meu shot, bota, bota, bota, bota, bota em mim, machuca meu shot, bota, bota, bota, machuca meu shot, bota, bota, bota, bota, bota em mim, machuca meu shot, bota, bota, bota, bota, bota em mim, machuca meu shot, bota, bota. Olha pra quem te comeu, vida, e disfarça, vai. Olha pro berguinho e disfarça pro cabelinho. E disfarça, olha pro dobrinho, vida. E disfarça, olha pra quem te comeu, Maria. Olha pra mim, vai, vida, vai. E bota e não para. E bota e não para, não para. E bota e não para. E bota e não para, não para. E bota e não para. E bota e não para, não para. E bota e não para. Vai, amor. E bota e não para. E bota e não para, não para. Vou trazer um bagulho diferente, viu, das antigas, ó. Eu comprei uma Sahara, quem quiser não vai sentar. Cabo é minha namorada, só ela que vou levar. Ela é feia, mas eu amo, pode ficar com raiva. Piriguete é que não senta, só cabo que vai sentar. Piriguete é que não senta, só cabo que vai sentar. Ela é feia, mas eu amo, viu? Só cabo que vai sentar, vai, vai. Só cabo senta nela, só cabo senta nela. Só cabo senta nela, senta gostosinho. Só cabo senta nela. Soca pro senta dela, soca pro senta, vai, vai, vai, vai, vai. Soca pro senta dela, soca pro senta dela, soca pro senta dela, senta no chiquinho. Soca pro senta dela, soca pro senta dela, soca pro senta, soca pro senta nela, vou ligar do Celta. Ó, vou trazer outra putaria agora, viu? Outra putaria, ó. Direita, esquerda, rebola e naipe. Direita, esquerda, rebola e naipe. Mudou tudo, viu? Agora é naipe, vai, vai. E naipe, naipe, naipe. E naipe, naipe, naipe. E naipe, naipe, naipe. E naipe, e naipe. E naipe, naipe, naipe. E naipe, naipe, naipe. E naipe, naipe, naipe. Mudou, hein, tá os CDs, ó. E naipe, naipe, naipe. E naipe, naipe, naipe. Naipe, naipe, essa putaria já bateu, viado. E naipe, naipe, naipe. Vem Maria, vai, vai. Chegou quinta-feira e ele tá me ligando. Tá com saudade da melhor foda do ano. Quer TBT? Não vou negar. Na onda do beck chapadinho eu vou sentar. Eu vou sentar. Eu vou sentar. Na onda do beck chapadinho eu vou gozar. Eu vou sentar, eu vou sentar. Na onda do beck chapadinho eu vou gozar. Sinto, sinto, é que sinto, sinto, coisa, sinto, viu? Na piroca se para. Sinto, sinto, sinto, sinto, na piroca se para. Sinto, sinto, sinto, sinto, na piroca se para. Sinto, sinto, é a Maria, amor. Ei, novinha, deixa eu te perguntar. Ei, novinha, deixa eu te perguntar. Já tomou seu remédio pra não engravidar? Seu remédio pra não gravidez, já tomou seu remédio. Prepara, vai, vira, prepara, vai, vai. Pra senta, senta, senta. Pra senta, senta, senta. Pra senta, senta, senta. Liguei bom tudo, viu? Pra senta, senta, senta. Pra senta, senta, senta. pra sentar, sentar, sentar. Vai, vai, vai, vai, vai, pra sentar, pra sentar. Derrete paredão toda a vida, viu? Soneca paredão, ó. Pra sentar, sentar, sentar. Pra sentar, sentar, sentar. Pra sentar, sentar, sentar. Vem, Maria, vem, Maria, vem. Tem uma cara de bandido na sobrancelha, tem um corte entre os dedos baseado e um sorriso que me foge. Tem uma cara de bandido na sobrancelha, tem um corte entre os dedos baseado e um sorriso que me foge. Me foge, me foge, me foge, me foge, me foge. Ai, bem que me foge, me foge, me foge, me foge, me foge, me foge. Ai, bem que me foge, me foge, me foge, me foge, me foge, me foge. Fode, me fode, fode, fode. Ai, vem e me fode, me fode, me fode, me fode, me fode, me fode. É a Maria Moça.